Quando o sol se põe no final da Avenida Caxangá, despertam as histórias do Velho Oeste. Histórias do Velho Oeste. Um programa de rádio que se propõe a contar histórias dos bairros da Zona Oeste do Recife a partir das vozes de seus protagonistas. Salve, salve, galera! Boa tarde para você que está nos ouvindo. Aqui quem fala é Priscila Oliveira. E aqui o Saci Pererê. Está começando mais um Histórias do Velho Oeste. Uma série de 24 episódios sobre a história das pessoas, lugares, tradições e lendas da Zona Oeste do Recife, que você vai conhecer aqui. Todos os sábados, à 1h30 da tarde, na Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife. Nos domingos, ao meio-dia, vamos ao ar pela rádio comunitária Aconchego e tem reprise na quarta-feira, às 17 horas. Eu vou começar por Padre Henrique, Sétimo Campos, aí na Várzea, Campos do Banco, Favela das Cachorras e Cabeça de Vaca. Histórias do Velho Oeste é uma realização coletiva da equipe da rádio comunitária Aconchego, que fica localizada no bairro do Engenho do Meio, no prédio do Serviço Integrado de Saúde, SIS. Aí, Gerdiane, bota a Cláudia Barroso aí. Vai, mãe, de gueto para me lembrar o passado, minha filha. Meu passado quando eu dançava os boleiros. Tudo eu faria para não lhe perder. Acontece que não sou eu que vou sofrer, foi você que me perdeu. E você, tem acompanhado com a gente as histórias do Velho Oeste? Se estiver chegando hoje, pela primeira vez, vem com a gente conhecer um pouco mais sobre a história das nossas comunidades e sobre a vida das pessoas que constroem essa cidade. Este será um programa diferenciado. Vamos mudar um pouco o formato do programa para prestar uma homenagem a Seu Pedro, esta grande pessoa que já passou pelo Histórias do Velho Oeste, que mês passado fez sua passagem para outro plano, deixando saudades e muitas histórias. Seu Pedro foi apresentado aqui como o plantador de baobás. Mas esta era apenas uma de suas mil faces. No ano de 2016, Seu Pedro participou do Poeira Criativa, antigo programa da Rádio Comunitária Aconchego. E hoje vamos fazer uma compilação de histórias contadas nesses dois programas. Esperamos que desfrutem mais esse momento com o nosso querido Pedro. No dia 9 de novembro de 2020, a primavera da Várzea teve uma tarde chuvosa. No cemitério do bairro, a família e os amigos se despediram de Seu Pedro Silveira de Souza, poeta marginal que por tantos e tantos anos carregou consigo a biblioteca itinerante livre. Seu Pedro, que de tantas profissões e histórias, de lavrador a químico, de militante político a brincante de maracatu, deixou seu recado, gravado aqui. Apresentou-se como plantador de baobás, pouco tempo antes de partir para espalhar suas sementes lá do alto. A primavera da Várzea teve uma tarde chuvosa, pois Seu Pedro, já de prosa lá em cima, deve ter dito para alguém: ô meu camarada, tem como jogar uma aguinha nos meus baobás, por favor? E vendo de lá também, já chamou outro que passava para contar como eram as curvas do rio Capibaribe antes do rio ter que desviar do progresso da cidade. Seu Pedro é daquelas pessoas entusiastas da vida, que conta com uma memória fantástica. Inicialmente ele falava da dificuldade que foi aprender a ler e escrever, tendo dentro de casa uma avó analfabeta que batia que só naquele menino, que ia para a escola, não aprendia a ler e escreveu não leu, o pau comeu. E ele ficava mais irritado ainda, ia para a escola e apontava mais e apanhava mais. E com o tempo, ele, com muita dificuldade, foi trabalhar como pedreiro, como eletricista, de várias maneiras, e percebeu a importância da leitura e, com insistência, aprendeu a ler e ficou lutando para que as pessoas valorizassem a leitura. Começou a escrever livros, inventou o bicho alfabeto. Esse bicho alfabeto andou muito pelas praças do bairro da Várzea, do Caxito, distribuindo leitura, contando poemas, falando situações inusitadas e históricas do bairro, como por exemplo quando ele fala da jaqueira da abolição, que foi plantada no dia da abolição da escravatura no bairro da Várzea e está lá até hoje. Lembro também ele falando entusiasmado dos livros que fazia quando foi para Petrolina e lá se juntou com o pessoal da literatura também, fortalecendo esse momento literário. E recentemente ele contava das estripulias de Pedrinho, esse menino Pedro que vivenciou toda essa construção brasileira, aprendeu a nadar no Capibaribe, vivenciou a olaria, vivenciou os prédios subindo na olaria, construiu casas, contou histórias, traquinagens, vivenciou o maracatu, vivenciou o cavalo marinho, entusiasta das alegrias. Seu Pedro, pessoa de grande valor, pessoa de coração enorme, acolhedor, guerreiro das letras, como eu gosto mais de chamar o professor. Como eu perguntei outra vez para o camarada da CEOP, o engenheiro da CEOP, ele podando lá a árvore, tirando a árvore lá, cortando a árvore, eu disse: por que você está cortando a árvore? Ele disse: porque tem que podar por causa da energia. Eu disse: por que você não tira a energia que fica mais fácil? De 68 para cá, eu consegui plantar mais de 200 pés de baobá aqui em Recife e em Pernambuco. A maioria, alguns sertões, que você chegar, quando você olhar numa praça, tem um pé de baobá, tem a mão do bicho alfabeto, tem a mão de Pedro Silveira de Souza. Uma das coisas que eu admirei quando eu cheguei até a oportunidade de passar assim no portão da universidade e conversar assim com alguns professores de academia, foi saber que quando chegava na academia eles não conseguiam ver aquelas pessoas que estavam conversando, porque eles eram a fonte do saber. E eu sabia tanta coisa que eles não sabiam, eu dizia: por que ele se acha que sabe tudo? Sempre eu me perguntava isso, achava bem interessante, né? Aí, muitos eu dizia assim: faz um cordel? Não, eu não faço cordel porque eu sou doutor e não sei o quê. Fala muito de cordel, é um trabalho bem feito e tal, mas não sabe o que é uma sétima, ou sabe o que é uma midinha, nada disso ele consegue. Mas são doutores, estão na Academia de Letras, tem que ser respeitado. Estão lá na academia, lá dentro da universidade. Os homens falam alto. E quando eu tive a oportunidade de chegar junto deles, uma vez eu perguntei para eles, em uma certa reunião, um certo debate, disse: me arrume um doutor para ir na minha comunidade, passar o conhecimento dele prático lá na comunidade, e não me apareceu nenhum, nem aqui na federal e nem na rural. E eu, conversando com eles, eu disse: quantos doutores você quer para eu trazer da minha comunidade para vir ensinar vocês aqui dentro? Eu tenho doutores de vendas, eu tenho doutores pedreiro, eu tenho doutores de caça, eu tenho doutores de pescas, eu tenho doutor até para limpar a rua. ele lhe ensina e não lhe cobra nem um centavo. Mas não gostaram não, ficaram meio assim, meio chateados comigo, devido a essa proposta que eu fiz a eles, que eles gostam tanto de ensinar que esquecem de aprender. Essa música, ela descreve um... É como se ele tivesse feito para mim, né? Ele traz um... Todo o caminhar meu, ele descreve nessa canção, dizendo assim, Pedro, né? Onde você vai, eu também vou. Quer dizer, que é o caminho que ele fazia na época também, era o caminho que eu fazia. Tá? A gente tentava, de certa forma, enrolar os olhos dos ditadores. Muitas vezes, Pedro, você fala, sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro. É pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro. Pedro, as coisas não são bem assim. Toda vez que eu sinto paraíso, ou me queimo torto no inferno, eu penso em você, meu pobre amigo, que só usa sempre o mesmo terno. Ainda hoje eu não me acho um poeta, eu sou apenas misturador de alfabeto. Eu misturo a letra do alfabeto e elas formam algumas palavras que já foram usadas por alguns sábios aí. Às vezes eles usaram de uma maneira e eu uso de uma maneira que brinco com ela. Então ela sai assim, a poesia, né, que o povo costuma falar. Eu nem avalio isso como poesia. Isso aí é como se fosse respirar, né? Eu, quando passo um dia e eu não consegui escrever, ou eu morri, ou então devo estar muito enfermo, porque é como ficar sem respirar, né? O poema em si, eu vim conhecê-lo porque eu tomava conta de bicho, cabras, cavalo, vaca. Como eu vim tomar conhecimento com a escrita um pouco tarde, e eu, para dizer a você que aprendi a fazer poesia quando aprendi a escrever, eu estava errado, eu estou errado se eu for lhe dizer uma coisa dessa, porque eu fazia minha poesia para minhas cabras, para meus cavalos, para minhas vacas. O interessante é que eles não reclamavam. É uma coisa bem interessante, eles não reclamavam, e algumas pessoas começaram a dizer assim, não, apresenta isso aí e tal, e não, mas... Outro chegava e dizia assim, por que você não escreve o que você faz? Isso é poesia. Eu disse, mas eu não sei escrever. E até surgiu uma poesia mais tarde que eu digo, eu não sei escrever, mas escrevo. E vocês, por que não escrevem? Sem a escrita, estaríamos na pré-história. E vocês, por que não escrevem? A escrita é a essência da alma. E vocês, por que não escrevem? Escrevam, mesmo que seja como eu, sem saber. Foi assim que eu escrevi. O ontem já passou, não lhe alcança mais. O amanhã, você ainda vai chegar. Então, viva bem o hoje, que amanhã você estará muito melhor e muito mais satisfeito. Depois que andei um bom caminho, eu vi uma certa dificuldade, que eu vi alguns livros meus, por egoísmo meu mesmo, eu vi ele se perder, levar água, às vezes ser comido por traças, porque eu guardava e eu achava que aquela era a minha fortuna, né? O conhecimento que eu fui adquirindo dos livros, então eu achava que aquilo ali teria que ficar para mim. E até que um dia eu descobri que eu nada mais era do que mais um capitalista usando uma maneira diferente para fazer a mesma cerca e colocar os mesmos obstáculos no caminho de várias pessoas. Então eu comecei pelos meus livros. Aqueles livros que eu dizia assim, não, esse livro eu não dou a ninguém. Eu peguei ele, saí para o lado de fora e, coração sangrando, lhe digo com certeza, eu estava... Mas eu enfrentei a praça e cheguei na praça, botei um pano e botei uma placa, Darcy. E alguma pessoa chegou, olhou e disse, por que você está dando esse livro? Disse, porque eu já o li algumas vezes. Você conhece esse livro? Conheço. Você pode falar alguma coisa desse livro? Posso. E comecei a falar alguma coisa desse livro. E foi quando eu vim notar que eu precisava utilizar a minha poesia e os meus conhecimentos para tanto doar como apresentar. Mas eu tinha muita dificuldade com o público. Eu brincava maracatu, cavalo marinho. Mas isso a gente está fantasiado, a gente está com uma máscara. Mas você sem máscara na frente da pessoa... E dizendo assim, eu vou falar, fica pesado. E o que é que eu fiz? Eu criei uma pessoa de uma poesia de Paulo Leminski, que eu lendo a poesia dele, entre elas tinha uma que dizia assim: bicho alfabeto. Bicho alfabeto é um bicho de 23 patas ou quase, né? Por onde ele passa, deixa palavras e frases. Eu, aproveitando esse empurrão dele, eu criei o bicho alfabeto. E dei um deixa para ele que diz assim: o bicho alfabeto é um bicho sem pé nem cabeça. Tudo que ele faz é misturando letras. Então, os livros, quando eu apresento, eu sempre tenho uma história para o livro. Eu tenho, na maioria das vezes, eu tenho a história do livro, eu conheço pelo menos parte do livro. É, muitas vezes eu tenho alguma poesia amarrada àquele livro, àquele conto. O bicho alfabeto, sempre, aonde ele chega, que tem um pé de baobá, ele coloca a bio, a biblioteca que eu mantenho, é bio, biblioteca itinerante livre. Não adianta colocar ela num quadro, porque ela vai escoar como água, ela não consegue ficar presa. Então ela não fica dentro de uma garrafa, ela não fica dentro de nada, ela é livre. Ela vai estar aqui amanhã, vai estar depois, mais na frente, depois, mais na frente. Aonde houver um oprimido, eu espero que ela chegue lá ainda um dia. E se o meu caminhar eu parar, eu espero que ela continue andando. Eu sou filho daquela lavadeira, que é a quartinha do rio a regressar, com o ganho da roupa que lavava, sustentou meu estudo a vida inteira. Quantas vezes faltou em sua feira o biscoito do filho merendar. Era o jeito de economizar para a despesa da minha educação. Minha mãe me criou queimando a mão na quentura de um ferro de engomar. Mamãe soube enfrentar a dificuldade, mas me deu um futuro promissor. O meu sonho de um dia ser doutor, ela fez se tornar realidade. Quando eu fui ingressar na faculdade, prometi não decepcionar. Fiz a prova do meu vestibular e escrevi no final da redação: minha mãe me criou queimando a mão na quentura de um ferro de engomar. Quando o mestre entregou o meu canudo, que eu peguei no anel da formatura, pensei logo naquela criatura que na vida sofreu, mas que me deu minha roupa, meu pão, meu estudo. Minha mãe caprichou para não faltar. Se um filho com a mãe aprende a amar, mamãe soube me dar essa lição. Minha mãe me criou queimando a mão na quentura de um ferro de engomar. Agradeço a mamãe, minha rainha, pelas noites que foi dormir sem sopa, por ganhar o meu pão lavando roupa, que outro emprego melhor ela não tinha. Mas agora a obrigação é minha. Vou ficar do seu lado e lhe ajudar. E toda vez que alguém me perguntar, vou dizer com a voz do coração: minha mãe me criou queimando a mão na quentura de um ferro de engomar. Porque na Várzea, ela, por ser um bairro que é do tempo do Império, ela tinha uma igreja para os brancos, hoje é Rosário dos Pretos, mas antes era Rosário dos Brancos, dos Pardos e dos Negros, que ficavam lá na esquina, que foi derrubada. Mas as outras ainda estão lá, as outras duas. Eram três igrejas fazendo a mesma oração para o mesmo santo, só que um era o negro que assistia, outro era o pardo e outro era o branco. Não sei quem é o marginal. Se eu que estou à margem, ou se a margem que me fez, não sei bem quem é o marginal. Se quiseres atingir o mundo buscando o sentido de viver, e na vida quiser vencer, lembre-se, Voe, mas voe rápido como um raio, mas voe para dentro de você. O bem e o mal lhe virão, na contramão de algo ficarás, na calma de um pensar. Continue sempre na contramão, mas voe rápido como um raio, mas voe para dentro de você. O caminho você escolhe, escolha efetiva opção. Voe rápido como um raio, mas voe em sua direção. Mas voe rápido como um raio, mas voe para dentro de você. E no caos terrível de tudo, descubra sua trajetória no mundo e ame sem limite o que realmente tiver de amar. Mas voe rápido como um raio, mas voe para dentro de você. Se no futuro fraquejares e tiveres medo de viver, digo-te sem temer e sem me envaidecer, digo, mas voe rápido como um raio, mas voe para dentro de você. Essa é a minha oração durante o dia, a noite, a vida. É a minha vida, eu procuro caminhar nesse caminho. Obrigado aí pela oportunidade que vocês me deram. Espero poder colaborar com vocês de alguma outra forma, tá? Estou aqui como um criado de vocês. A hora que precisar e que souber que alguém precisa de cultura, que precisa um pouco de literatura, me convide, garanto a você que irei lá. O legado da vida de seu Pedro, você ainda há de encontrar muitos e muitos anos por aí. Suas raízes no chão da Várzea do Capibaribe, pisado na batida do maracatu rural, adubado com poesia e regado pelas lembranças do rio de outros tempos. Ramificaram lindas árvores de baobá, que se multiplicam e semeiam novas poesias. Obrigado, seu Pedro. Vá em paz. Se você perdeu algum de nossos programas, vem conferir essas e outras histórias do Velho Oeste no blog da Aconchego. radioaconchego.milharal.org. E toda semana, pelas ondas do rádio, uma nova história. Anota aí os horários também. Sábado 1h30 da tarde, na Frei Caneca, 101.5 FM. E domingo ao meio-dia, na Rádio Comunitária Aconchego, 88,5 FM. Direto da própria Zona Oeste. Na Aconchego temos também reprise nas quartas às 5 da tarde. Gostou do programa? Tem uma história da Zona Oeste para contar? Entre em contato com a gente através do número 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção coletiva da Rádio Comunitária Aconchego. Os integrantes da equipe são Alessandro Andrade, Diego Rodrigues, Gus Cabreira, Márcia Rezende, Priscila Oliveira e Saci Pererê.